7, próximo ao ponto de espera pronto. 747, a linha decolada 10, vento 100 graus, confete o nosso. Está autorizada a linha decolada 10, né, 747. Está alinhado e iniciando decolagem. Decolado aos 3, Sinction Controle 120, desce 1-8, bom voo. 208, boa, 6747. Salvador, Codial, boa noite, Web 6747. Rolê 747, contato a decolagem sobre o 360, saída da EL. 6360, saída da EL, da presente autorizaria pro de Leda ou da EL? Leda. Ciente da presente Leda, 6747. autorizado 3300. Scan 3305 estabilizado, completa final, checa o trem, chama a torre, ONU, ONU 8, decimal 6. Scan 3305, Salvador, boa noite, Oxonéa 6224. Boa noite, 6224, descida até nível de voo 050, chegada a Aman. 050 Aman, ciente da Zulu. Salvador, boa noite, 3305, grau 90, baixa a checar. Boa noite, 3305, livre pouso no 0, ventou no 00 graus com meia dúzia de nós, altímetro no 0 no 6. 0 no 6, livre pouso no 0, 2224, puxa funcionamento, posição do 4. Autorizado, chama para o táxi. Valeu. 276747. Prossiga, 6747. Seria possível coordenar para o de Brice para o 6747? O 6747, área de jurisdição do centro, chama o centro agora em 1251, no secundário 3325 e solicita bom voo. 351-3305, obrigado, boa noite, bom domingo. Roger, inform persons on board. We have 5 persons on board. Roger, 5 on board, QNH 1016, taxi via India and Alpha, report ready, holding short. Okay, we'll taxi via India and Alpha to runway 10, and we'll call you ready, holding short, Florida West 775. Solo aos 4-2, livre à direita, táxi na frequência via Alfa, repartente da Juliette. Direita, Alfa, repartente da Juliette, no Northwest 775 South Lower Tower, we're holding short runway 10, ready for departure. Roger, clear to line up and take off runway 10, wind 110 degrees with 6 knots. Clear for line up and take off runway 10 for our 775 heading. Cinco, mantém antes da Juliette, aguardando a aeronave que vai sair no táxi. 2224 para o táxi, PLB 41, 3 horas e 40, alternativa Fortaleza. Gente, 41 a bordo, altimetro 10 no meia, táxi via Índia Alfa, parte pronto, fonte espera. Fortaleza 224, via táxi via Índia Alfa, sobe no 0 no meia. The West 775, airborne at 46, call departure 120.8, have a good flight. Thank you, 120.8, so on. Departure call to West 775, passing 18,000, climbing to 380. 775, radio contact, climb to level 380, onboard battery. Para o pushback, temos a aeronave, vai passar na retaguarda no táxi. Puxou, é 3-1-3 aguardando. A 3305, após o passaredo, segue via Juliette, portão número 8. Juliette, portão número 8. Passarelo 2224, pronto para o ponto de espera, cabeceira 10. 24, ali em decola da 10, vento 110 graus com 7 nós. Livre decolagem, passarelo 2224. Estabilizado, localizador 10, Oceania 6224. É do 24, completa final, checa o trem, chama a torre 118, decimal 6. 18-6. Obrigado, boa noite, Oceania 6224. Boa noite. 24, decolar 249, controle 120, decimal 8, bom voo. Controle 1208, passarei 2224. Torre, Salvador, boa noite. Oxanel 6224, estabilizado o localizador da 10. Boa noite, 6224, reparte externo. Tomará no externo, 6224. 350, perfil da Momo, boa noite, passarei 2224. Boa. Quatro, autorizado Guarulhos, nível 360, via Perzulu 16, saída da Euleda Bridge. Decola da 10, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5556, coteja. Guarulhos, nível 360, da Perzulu 10, saída da Euleda, após bridge, controle 10108, transponder 5556, eu vou no 074. Cotejamento correto, chama para pushback, sinalamento. Boa noite, 14209, 70 Zulu, coordenação 360, Confins, a direção era prevista, por gentileza. Já temos o seu plano pronto para cópia? Afirmo, então, 4209, copia. Autorizado Confins, nível 360, via Perzulu 16, saída da Euleda Bridge. Decola da 10, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5560, coteja. Azul 4209, Confins, autorizado 360, Upper Zulu 16, decola da 10, curva direita na Dael, e bridge, o código 5560 e o controle 120, decima 8. Cotejamento correto, chama para pushback, sinalamento. Chamaremos, 4209. Oxalá, 6224, passou o Altemarker, baixado o trabalho. 6224, livre pouso na 10, vento no 00 graus com 7 nós, altímetro no 0 no 6. Livre pouso, cabeceira no 0, Oxalá, 6224. Para o táxi, 6313, POB 108, autonomia de 4 horas e 30. Estão terminando o galhão. Tchau. 108 a bordo, altímetro 10 no 6, táxi via Índia Alfa, reparte pronto, ponte espera. Índia Alfa, reparte pronto, ponte espera. Quadro está autorizado a proa do destino. Muito grato, passarei 2224. Apenas confirmado para o 4209, torre o azul vai voar da Euleda e depois bridge, né? Afirmo, da Euleda bridge, após bridge segue via Perzulu no 6. Ok, então da Euleda bridge, Perzulu no 6, grato, senhor. 6313, ponte para pronto. Decente, o 6313, ali mantendo 0. Ali mantendo 0. 224, solo 54, livre direita, táxi nessa frequência via Alfa, parte antes da Juliette. Vocês livrando, você mantém na frequência. Confirmei 224. Está confirmando o voo no 074. Poderia confirmar pela aprovação após bridge, Upper Zulu 1-6 até Belo Horizonte? Afirma, após bridge, Upper Zulu 1-6 até Belo Horizonte. Obrigado. Meia 313, livre decolagem do 1-0, vento 1-0 graus com meia dúzia de nós. Livre decolagem, meia 313. Decolador 56, controle 120, decimal 8, bom voo. Obrigado, boa noite. 6224, próxima Juliette. Taxi via Juliette, portão 1. Juliette 01, 6224. Até daqui a pouco. Tudo, boa noite, Xana 6313. 3, boa noite, contato radar, sobe o 360, Cidadel. Cidadel, pode ir, Vanel? Lida. Lida, obrigado. O 2224, agora chama o centro Recife, 12545, secundário 12685, bom voo. 2545, altera 12685, passaria 2224. Controle Salvador, muito boa noite, é o trip 55 no 5, mantém onda 40, acionado 5536, ciente da informação, Zulu. 55 no 5, acione a identificação. No 5, idente. Positivo, contato radar estabelecido. Do nível 140 a 5 milhas, 5 milhas para a posição Conde. 1 na proa de Pelo, aguarde a chegada Bonf. Na proa de Pelo, aguardando a chegada Bonf, 5-5 no centro. Yucatán 3305. 305, prossiga. Formação Zulu Recife 330 para cópia. Autorizado Recife, nível 330, via Peruís 58, saída Puca, transição Caju. Decola da 10, curva esquerda, controle 120, decima 8, aciona 5557, proteja. Autorizado Recife, 330, Peruís 58, Puca, Caju, 10, curva esquerda, 1208, controle 5557, transponder, está 3305. Protejamento correto, chama para pushback sonamento. Sim. Para o posicionamento no gate 3, azul 4209. Pode chamar o táxi. Obrigado, chamo o táxi, azul 132 Chané, agora centro Recife, 1251, secundário 1335, bom voo. Você já confirmou a primária para o 6303? 125, décima 1. 251, obrigado, boa noite.